Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esta aula está sendo transmitida junto com a última aula do curso Princípios e Métodos de Alta Educação, mas como o tema reservado para hoje, que é a sobrevivência do estudante no ambiente hostil, ele não decorre do que foi dado nas aulas do curso, mas é de considerações gerais que valem para quem assistiu o curso e para quem não assistiu, então é isso que nós vamos fazer hoje. Só que eu gostaria que essa pergunta fosse mais na base das perguntas e respostas. Deve ter sobrado muitas perguntas que podem ser enfocadas dentro dessa perspectiva. Perguntas que sejam a respeito do que eu dei nas aulas, mas que vocês enquadrem dentro desse tema da sobrevivência do estudante no ambiente hostil. Eu acho que qualquer dos temas que nós explicamos aqui pode perfeitamente ser articulado com este assunto. É isso. Então, eu vou dar 5 minutos para vocês pensarem. O pessoal que está assistindo online também já pode enviar as perguntas desde já. E o Silvio aqui passará para mim. Estou gravando. Pode. Não briga, não enfrenta, baixa o ego, chama pelo jeito já. mas com o microfone, porque eles não ouvem online. Se você puder vir aqui e repetir, então. Começo tudo de novo? Vou tentar fazer da melhor forma. É o seguinte, professor. Diante de algumas exposições que eu já vi o senhor falando ao longo de todo o curso, quando o senhor falava do aluno universitário que encontra professores medíocres ou abaixo da crítica, que o senhor diz, enfrente-os, mostre a eles que eles estão em grau inferior e persiga você os seus objetivos. A minha vida inteira eu sempre tive uma postura pessoal muito enfrentadora da sociedade, muito enfrentadora de professores. Eu era o tipo de pessoa que, por meus próprios meios, muito antes de conhecer o senhor, eu já fazia coisas desse tipo. E eu era malquisto por isso. Eu era malquisto pelos professores, eu era malquisto pelos colegas. Poxa, olha só, o professor vai ficar por raiva de você, ele vai querer descontar na turma inteira, não fale, não o enfrente. E é uma coisa agonizante você tentar prevalecer em um ambiente culturalmente fraco. E, infelizmente, muitas pessoas aqui, muitos colegas, enfrentam o ambiente hostil. Aliás, é o tema de hoje. Então, eu pergunto ao senhor, certamente o senhor já falou coisas que me levaram a crer que o senhor apoia o enfrentamento, a forma do indivíduo fazer valer a sua busca sincera pelo conhecimento. Diante desses conselhos, o senhor recomendaria o quê? A pessoa realmente enfrentar? Porque enfrentar já dificulta bastante. Eu reconheço que um soldado que não demonstra que ele está tentando tomar o ponto, se ele consegue furtivamente ir chegando, ele consegue, mas tem pessoas que não têm temperamento para isso. Então, se o senhor puder dar alguma luz, alguma dica, alguma maneira, qualquer tipo de coisa, eu acho que eu gostaria de saber o que o senhor tem a me oferecer nesse sentido. Muito obrigado. Então, essa pergunta é extremamente importante para a situação brasileira. Vocês não podem esquecer que aqueles que hoje governam o Brasil, que são, por assim dizer, a classe dominante, e que, portanto, constitui também a camada mais influente entre os professores universitários, são todos estudantes rebeldes dos anos 60. Não é isso? E tão logo esses estudantes rebeldes tiveram os meios de decidir o curso dos acontecimentos, eles impuseram um ambiente de controle, repressão e terror psicológico, que é exatamente o contrário de tudo o que eles apregoavam nos anos 60. Tá certo? Então, desde logo eles têm esse ponto fraco. Quer dizer, eles querem que as pessoas se comportem exatamente ao contrário do modo como eles se comportavam. O que demonstra claramente que eles não tinham nenhum amor, vamos dizer, à liberdade como tal, mas apenas a determinados pontos da sua própria ideologia, e que só usavam a liberdade para impor esses pontos. Tá certo? Então a liberdade para eles foi meramente instrumental. Mas todos eles, de algum modo, têm o rabo preso com as suas alegações libertárias dos anos 60. E você pode pegá-los precisamente por aí. Isso quer dizer que se você se comportar com eles como eles se comportaram nos anos 60, eles ficam desguarnecidos, eles não sabem o que fazer. Porque, de certo modo, é a sombra deles mesmo que se projeta sobre as suas pessoas hoje. Em segundo lugar, eles sabem que esse ambiente de disciplina quase clerical que eles estão impondo, eles sabem que tudo isso é falso. Não tem um deles que tenha segurança daquilo que está fazendo. Tá certo? Então, tudo isso é um blefe, quer dizer, não é um sistema repressivo real, porque não há punições efetivas. Não há praticamente nada que um professor possa fazer contra você. E se fizer, você pode recorrer à justiça, ele certamente vai perder. Tá certo? Então, tudo é feito na base, vamos dizer, da intimidação implícita e do blefe. É fazer as pessoas ficarem com medo de uma coisa que elas não sabem exatamente o que é. E como não há uma ameaça explícita, então tudo fica por conta da imaginação de cada um, e quanto mais imaginária é a ameaça, pior ela lhe parece. Se você fizer uma ameaça explícita, olha, se você não fizer tal coisa, eu te bato, tá certo? Bom, então você tem mais ou menos como se precaver contra uma agressão física, tá certo? Ou dizer, não, eu te expulso da escola, tal. Quer dizer, sempre se houver uma ameaça clara e explícita, você tem meios de defesa, mas como é uma coisa difusa, você está apenas se defendendo contra coisas que estão na sua imaginação, contra suposições. Por incrível que pareça, este é o método mais eficiente de intimidar as pessoas. Porque são elas mesmas que estão se intimidando, elas mesmas que estão amarrando as suas mãos. Então isso quer dizer que se você cair neste engodo desde o início, você está prejudicando a sua própria percepção da realidade. Você está permitindo que uma faixa de perigos imaginários se sobreponha à percepção da realidade. E isso vai trazer um dano para você para o resto da sua vida. Quer dizer, você se acostumou a ter a conduta histérica, na qual você acredita no que imagina e não naquilo que você está realmente vendo. Porque se você pensar assim, quantas pessoas foram punidas nessa escola por isso ou aquilo? Ninguém foi punido por nada. O que aconteceu realmente de mal para as pessoas? Ah, falaram mal dele, olharam torto. Mas tudo isso ainda está no campo das insinuações e das ameaças implícitas. Quer dizer, não há um perigo objetivo real. E se você aceita, então, entrar dentro dessa fantasia intimidatória, né, você lesou sua inteligência. Você já consentiu em entrar num mecanismo histérico. Isso é claramente a propagação de uma histeria. Note bem que o Dr. Andrew Lobachevsky, no livro Political Ponerology, ele explica que quando um grupo de psicopatas toma o poder, tem o comando das coisas, então se espalha entre seus seguidores e entre o público em geral a conduta histérica. Quer dizer, os psicopatas estão em cima e os histéricos estão embaixo. E o histérico é o negro que vive no mundo imaginário. Então, se você caiu nessa, você já está entrando na conduta, se não histérica, pelo menos histeriforme, e você vai se acostumar com ela. E eu acho que isto é incompatível com uma vida intelectual séria. Na vida intelectual, em primeiro lugar, você tem que tentar desenvolver ao máximo o seu senso da realidade efetiva e distinguir o que está acontecendo, vamos dizer, do que você está supondo. Essa é a diferença entre a conduta saudável e histérica, é que o homem saudável, ele gradua a sua reação pela situação real, portanto, gradua o medo pelo tamanho real da ameaça. E o histérico faz o contrário, ele gradua a imagem da ameaça pelo temor que ele sente. Quer dizer, como ele está com medo, ele supõe que a ameaça seja muito grande. E existem meios de você infundir essa conduta numa coletividade inteira, e é o que está sendo feito em todas as universidades hoje. Quando eu vejo a conduta dos universitários hoje, ela se parece com a conduta de alunos de escola primária do meu tempo. Os alunos primários eram todos bonzinhos, obedientes, quietinhos, né? E quando chegaram na universidade, era todo mundo rebelde, todo mundo falava grosso, não respeitava ninguém, era até insolente, tá certo? E hoje em dia está ao contrário. Quer dizer, você vê pessoas de 20 até 30 anos se comportando como se fossem garotinhos de 7 e 8, tá certo? Intimidados no seu canto e temendo coisas que não vão acontecer e que, se acontecer, não tem importância nenhuma. Então, o problema não é saber se você vai enfrentar, se você vai brigar, não é esse o ponto. Tá certo? O ponto é você não deixar a sua mente ser moldada por essa conduta. E nem sempre a conduta provém da sua mente. Às vezes, ao contrário, a conduta vai moldar a sua mente. Quer dizer, você agiu de tal ou qual maneira, e daí você ajusta os seus pensamentos e suas reações de certo modo, para justificar aquilo. Quer dizer, hoje em dia você tem pesquisa, tá até no livro do Pascal Bernardin, ele menciona isso. Se você faz uma pessoa se comportar de tal ou qual maneira que contraria os princípios e valores dela, em 82% dos casos, esses princípios e valores serão mudados em seguida. Mesmo que a conduta seja puramente imitativa. Quer dizer, você não pode esquecer o seguinte, que a conduta ela tem uma presença física, ao passo que o que está na mente é apenas um fluxo mais ou menos, informe, tá certo? De imagens, sons, etc, etc. Então, a conduta real ela tem um peso maior do que o pensamento. Né? Então, você ajusta o pensamento ex post facto, para justificar a sua conduta, e pronto, aí você já está mudado. Então, não deixe que isso aconteça. Se isso acontece uma, duas, três vezes, pronto, você está tá lesado. Não é isso? Então, você reagir de uma outra maneira, preservará a sua mente. É esse o ponto. E se para você se defender disso for conveniente, vamos dizer, uma conduta mais autoafirmativa, não hesite em fazer isso. Mesmo porque você vai estourar o blefe. Estou dizendo, é blefe em 100% dos casos. Não há nada que eles possam fazer contra você. Mas nós estamos num ponto, hoje em dia no Brasil, as pessoas têm medo de que os outros falem mal delas. Ou que olhem feio. Quer dizer, é um show de covardia como eu nunca esperei ver na minha vida. Eu cheguei na idade madura nos anos 60. E na época, vamos dizer, uma certa dose de coragem era normal. Tá certo? E no meio universitário, né, uma atitude rebelde e insolente também era normal, era praticamente obrigatória. Não que fosse bom, não que isso fosse necessariamente bom, porque o problema não é saber se você é respeitador ou desrespeitador, mas o que você está respeitando. Quer dizer, você respeitar o que não merece, né, é desrespeitar o que merece. Então o problema não está tanto na conduta, mas em quais são os valores que estão em jogo. É isso? Por outro lado, você não esqueça que nós não estamos aqui criando uma geração de militantes ou combatentes. Não é esse o nosso objetivo. Nós apenas queremos criar uma geração de estudiosos, intelectuais sérios, né? E para isso, a coisa mais importante é você preservar, quer dizer, a integridade da sua mente, a integridade da sua consciência, sem o qual não existe vida intelectual séria. Então, para preservar isso, realmente vale tudo. Até você sofrer algum dano social, mesmo que seja um dano social real, vale a pena. Porque não esqueça que a sua posição social, ela vai passar, ela é sempre momentânea, mas você vai continuar existindo, né? Também você não pode esquecer que se o ambiente geral da sociedade brasileira não fosse hostil à vida intelectual, então essa destruição da alta cultura que houve no Brasil não poderia ter acontecido. O simples fato de não existir mais alta cultura já mostra para você falar, olha, o mar não está para peixe. Né? Quer dizer, ninguém está a fim de que eu cresça e me afirme na vida intelectual. Ninguém quer isso. Quer dizer, existe uma hostilidade profunda ao conhecimento, à busca da verdade. No Brasil, o máximo que você vê de atitude pública são tomadas de posição emocionais. É o contra a favor. É o gostar ou não gostar. Praticamente as pessoas só abrem a boca para fazer isso. Então, por exemplo, agora está havendo toda uma discussão aí, saiu a condenação do Zé Dirceu. Então tem pessoas que estão aplaudindo e tem pessoas que estão revoltadas. Mas na discussão não aparece a substância do negócio. E para ele cometeu o crime ou não? E qual é a lei? É. Você não precisa ter raiva ou amor pelo Zé Dirceu para tomar uma decisão dessa. Esse é o problema objetivo. Né? Quer dizer, é claro que uma condenação ou absolvição, ela pode ter consequências políticas que serão consideradas agradáveis ou desagradáveis. Mas você não pode julgar a substância do problema pelas suas eventuais consequências agradáveis ou desagradáveis. Isso é a mesma coisa que você ir no médico, ele te dá um diagnóstico de que você está com a doença X ou Y e você fica bravo porque o médico te deprimiu. Eu digo, bom, se você está com câncer, pouco importa, você pode estar, né, estourando de felicidade, você vai morrer do mesmo jeito. Quer dizer, a ênfase no aspecto emocional é excessiva no Brasil. E o aspecto emocional sempre vem acompanhado da ideia de condenação ou de louvor. Eu vejo, tudo que eu escrevo, assim, 90% das pessoas interpretam como uma tomada de posição a favor ou contra. E toda hora pergunta para mim se eu estou a favor ou contra de determinada coisa. Como se fosse normal e obrigatório você ter uma posição a favor ou contra tudo. Não é isso? Então, as emoções de amor e ódio, elas predominam sobre tudo mais. E isso também é altamente lesivo à sua inteligência. Então, veja, a ênfase emocional em no que quer que seja implica um investimento de energia até física, tá certo? Quer dizer, gasta as pessoas. E quanto mais coisas você puder encarar sem um envolvimento emocional, melhor para você, está se poupando. Então, é aquela observação do Ital Perry, quando eu estive aqui, que ele disse: ah, os brasileiros são muito nervosos. São mesmo. E é uma coisa que chama a atenção do estrangeiro. Todo mundo está com os nervos à flor da pele o tempo todo. E, naturalmente, as pessoas têm uma tendência enorme de se sentir ofendidas, magoadas, né? Então, quer dizer, é um investimento tremendo de energia emocional que não serve para absolutamente nada. Deveria reservar as suas reações emocionais para aquilo que tem realmente um significado, né, emocional, uma importância muito grande. Quer dizer, o nosso aparato emocional, ele dá uma medida do seu estado naquele momento. Quer dizer, o que a gente chama emoção, sentimento, etc., etc., a emoção jamais te indica o que está acontecendo, mas indique em que estado você está. Por exemplo, se você está com medo, isso não quer dizer que haja uma ameaça real, mas quer dizer que você está com medo. Se você está alegre, entusiástico, né, ou se sentindo muito animado e corajoso, bom, isso não quer dizer que você realmente esteja tão bem quanto lhe parece. Mas indica o estado emocional, só indica o estado emocional. Não indica mais nada. Então, isso quer dizer que se você se deixa guiar na vida pelo que você está sentindo, você vai errar praticamente sempre. Quer dizer, o sentir, a emoção, você tem que distinguir isso do que é o perceber. Se aquilo que você percebeu, então logo começou a perceber, já vem a emoção em cima, daí para dentro o que você está percebendo é a sua emoção e não o que está acontecendo. Então, uma das maneiras de você contornar isso é você desenvolver mais o senso da curiosidade. Quer dizer, antes de você reagir favoravelmente ou desfavoravelmente, você querer saber o que é. Não é isso? O que também não deixa de ser uma emoção, quer dizer, a curiosidade é uma motivação forte. Mas, incrivelmente, nós vemos que este senso da curiosidade, que na infância é muito grande, é muito intenso, ele logo acaba. As pessoas não querem saber mais nada. Chega um ponto onde fechou. Quer dizer, toda a vida interior da pessoa circula na base da repetição, né, da busca das emoções agradáveis ou desagradáveis. Você não pode esquecer que o agradável ou desagradável vem, das esferas mais baixas do psiquismo humano. Quer dizer, a nossa mente animal, nosso cérebro animal, né, ele só pensa nas seguintes coisas: comida, sexo, né, e agressão ou fuga. É só isso. Ele não conhece mais nada além disso. E se você pensar bem, você vai ver que examina a conduta das pessoas em torno e você vai ver que ela é praticamente determinada só por isso. Às vezes a vida inteira do cara. Hoje nós estávamos lá, eu e a Rogênia estávamos examinando o currículo de um sujeito que é um teólogo luterano gay, gaysista. E daí você vê a carreira acadêmica do sujeito é inteiramente feita de trabalhos sobre gaysismo. Né? Então isso significa o seguinte, que o impulso sexual dele é a chave para toda a atitude dele em todos os domínios da vida. Não há nada que não esteja colorido por isto. Então, por isso que eu digo, a pessoa gay, homossexual, pode ser uma pessoa normal, equilibrada? Pode, mas um gaysista não pode. Ser homossexual é doença mental? Não, mas ser gaysista é doença mental, obviamente. Porque o sujeito só pensa naquilo. Aquilo é a chave de tudo. Quando o normal na vida é você ter muitas chaves diferentes para muitas coisas. Às vezes você age por curiosidade, às vezes você age por interesse financeiro, às vezes você age por uma ambição política, às vezes você age em função de valores morais religiosos, às vezes você age em função de uma ideologia. Às vezes você tem um conjunto de chaves complexas e elas não combinam entre si. Por exemplo, o sujeito pode gostar de certas coisas e, ao mesmo tempo, ele aderir a valores morais religiosos que são contra aquilo. Isso é normal no ser humano, né? Mas a partir do momento que o sujeito vira um teórico gaysista, ou teórico feminista, ou qualquer coisa assim, tudo será decidido em função da sua inclinação sexual. Você acha que isso é normal? Se você pega a história dos homossexuais de antigamente, né, pega o homossexual mais célebre da história, André Gide. Né? André Gide era realmente tarado, tá certo? Porém, ele tinha outras chaves de interesse. Por exemplo, ele tinha uma consciência artística altamente desenvolvida. Tá certo? Então, quer dizer que no campo literário ele faria as suas escolhas em função dos valores estéticos e literários que ele tinha aderido e não em função da sua inclinação homossexual. Está compreendendo? Ele não deixaria que ela predominasse. Então, também tinha uma consciência moral do dever do intelectual muito aguçada. Tanto quando ele ganhou uma viagem para a União Soviética, né, ele era um simpatizante da esquerda, deram-lhe uma viagem para a União Soviética, ele chegou lá, observou e viu que as coisas estavam muito ruins na União Soviética. Então, ele, desagradando, né, os seus beneficiários, escreveu um livro, Retorno da União Soviética, que descrevia todos os horrores daquele negócio. Quer dizer, ele fez isso por quê? Por uma consciência intelectual do dever. Não porque aquilo fosse conveniente ao seu homossexualismo. Não tinha nada a ver com o homossexualismo. A situação era ruim para todos. E assim por diante. Então você vê que o indivíduo tem várias chaves de conduta que são diferentes e que, inclusive, são contraditórias entre si, como todo ser humano normal. Agora, quando você observa a conduta dos líderes gaysistas, o seu impulso sexual determina todas as suas ideias, todos os seus valores, toda a sua atuação pública. Ou seja, não tem nada que ele faça que seja contra o homossexualismo, jamais. De como é possível uma coisa dessa? Então, é claro que é um indivíduo monomaníaco, é a ideia fixa, como se chamava antigamente. Então, quando esse tipo de pessoas sobe na sociedade, o que acontece? Eles impõem aos outros certas situações onde você tem que escolher entre obedecê-las ou seguir a sua própria consciência. Ou seja, você vai agir em função do que você está vendo e do que você sabe ou do que elas mandaram. Se você está vendo uma coisa e o sujeito te manda ver outra, e você, por medo, obedece, você já entrou na conduta histérica automaticamente. É o negócio do Groucho Marx, afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos. E isso está sendo imposto a todo o país, vai fazer pelo menos 10 anos. Por exemplo, eu não consigo ver, né, um travesti ou um transexual sem me lembrar de que ele está modelando a sua conduta por um estereótipo feminino. Sim ou não? Estou errado? Eu estou vendo isso com meus próprios olhos. E, ao mesmo tempo, está todo esse pessoal gaysista fazendo discurso contra os estereótipos do masculino e feminino. Eu digo, se você está fazendo um discurso contra uma condição sem a qual você não poderia ser o que você quer ser. Então, outro negócio, você vai crer em mim ou nos seus próprios olhos? Você está falando contra o estereótipo, mas estou vendo que você precisa dele. Muito mais do que homem e mulher, claro. O homem e mulher heterossexual não precisa copiar um estereótipo para ele ser o que é. Não, o sujeito não vai se querer. Agora eu quero ser transexual e agora eu vou copiar aqui o vestuário e os gestos do sargento da PM. Ele não vai fazer isso. Então, quer dizer, a vida imaginária toda dele, a conduta dele, é toda baseada no estereótipo. Estereótipo que ele mesmo diz que foi inventado para reprimi-lo. É claro que tudo isso é um teatro, tudo isso é histeria. E essa histeria é imposta às pessoas. Na hora que você aceita isto, não se trata de uma contradição lógica, é de uma contradição na esfera da percepção. Se for só contradição lógica, não tem problema. Nós vivemos cheio de contradição lógica na cabeça. Quer dizer, eu posso ter pensamentos contraditórios, mas eu não posso ter ações contraditórias. Eu não posso fazer e não fazer uma coisa ao mesmo tempo. Eu não posso estar copiando um estereótipo e tentando destruí-lo ao mesmo tempo. Se eu estou copiando, eu estou reforçando. Está compreendendo? Então, esse é só um exemplo de como você pode impor a toda uma população uma sintomatologia histérica. E a partir da hora que você entrou na histeria, meu filho, a sua vida intelectual acabou. E quando a gente fala de um termo, por exemplo, imbecilização, eu falo, não é um modo de dizer, é por assim dizer um termo técnico, isso realmente imbeciliza as pessoas. E o histérico é eminentemente um imbecil, ele não sabe o que está se passando, ele não sabe o que ele sente, ele não sabe o que ele vê, ele só sabe o que ele imagina. Embora genérica, professor, o senhor tem alguma dica, tem algo para falar sobre a memória nos estudos? Como lidar com a memória dos assuntos e a perda de conhecimentos que você já teve? Bom, do ponto de vista meramente prático, quer dizer, sem analisar a coisa em profundidade, não é preciso ser muito inteligente para perceber que a memória deriva imediatamente do interesse. Quer dizer, as coisas que realmente chamam a atenção, que você realmente se interessa, é difícil esquecer, você não consegue esquecer. Tá certo? Então, por que fazer da memória um problema em si mesmo? Você vê aqui todos os cursos de memória que existem, inclusive o mais maravilhoso de todos, que é o do Dominic O'Brien, todos eles existem para você decorar coisas que você não quer decorar. Coisas que não tem importância nenhuma. O O'Brien, ele chega numa sala, apresentam ele para 200 pessoas, e ele em seguida diz o nome das 200. Dão uma lista de 2.000 números para ele, em desordem, e em seguida repete a lista inteira. Para que serve isso? Ele não tem nenhum interesse naqueles números, aquilo não significa nada para ele. Então, é simplesmente essa parte mecânica da memória. Não é isso? Então, Isso é bom? Eu digo, bom, depende para quê? Existem profissões onde você é obrigado a decorar. Então, pô, você trabalha no serviço secreto e você tem 2 minutos para entrar no escritório do inimigo, abrir um relatório e guardá-lo na cabeça. Eu digo, ah, ótimo, você vai precisar fazer isso. Mas intelectualmente, para a vida intelectual mesmo, eu sinceramente eu duvido que isso sirva para alguma coisa. Eu fiz alguns exercícios do Dominic O'Brien, são maravilhosos. Agora, quando que eu uso isso na minha vida prática? Nunca. Não me lembro de ter tido, por exemplo, estou lendo aqui um livro, não, vou usar a técnica do Dominic O'Brien para decorar aqui, sei lá, a crítica da razão pura. Não faz sentido. Quer dizer, em geral, essas coisas servem para informações superficiais, informação de pouco valor informativo, né? Tá certo? E que o melhor que você tem a fazer com elas de seguida é esquecer. Então, o Dominic O'Brien, ele sabe os nomes das 200 pessoas depois que lhe apresentaram. Digo, durante quanto tempo ele conserva isso na memória? Será que ele vai ficar o resto da vida pensando nos nomes daqueles 200 desgraçados que ele nunca mais vai ver, que ele nem sabe quem são? Então, é informação de pouco valor. Então, para a informação de pouco valor, é realmente necessária técnica, justamente porque elas não têm interesse em si, elas não são focos de atração por si mesmo. Tá entendendo? Então, só se preocupe com técnicas de memória se realmente você precisar disto. Então, dizem que o Otto Maria Carpo praticava muito essas coisas, né, e que ele tinha sempre medo de perder a sua capacidade intelectual, então vivia treinando certas coisas. Tal. Eu duvido que isso tenha interferido realmente. Porque o Otto Maria Carpo, nos anos de vida, finais de vida, teve um declínio intelectual monstruoso, que durou 20 anos, com as técnicas e tudo. Por que que ele teve? É? Porque entrou na situação histérica. Entendeu? Então, por exemplo, o Carlos Heitor Coni conta que o Otto Maria Carpo rezava escondido, porque naquele meio dele era considerado feio rezar, então ele rezava escondido. E pronto, já entrou na histeria. Você não é mais você mesmo. Você está vendo uma coisa e dizendo outra. Isso aí destrói a inteligência. Então, é isso que eu estou dizendo. Não entre em situações existenciais contraditórias. Aprenda a distinguir, então, portanto, o que é uma mera contradição lógica do que é uma contradição objetiva, contradição real. Tá certo? Sobretudo, contradição de atitudes. Quer dizer, você tem que fazer uma coisa fingindo que está fazendo outra. A nossa capacidade para fazer isso é diminuta, ela é muito reduzida. Você pode fazer uma vez, duas e olha lá. Né? Então, por exemplo, o fingimento, bom, você guarda o fingimento para situações extremas. Por exemplo, se tem um membro da sua família que é louco, né, psicótico, né, bom, você não vai se comportar com ele assim com toda a sinceridade, abrir seu coração e falar com ele como se fosse uma pessoa normal. Não é isso? Se tem um ladrão te assaltando, se a tua casa é atacada, você é obrigado a mentir. A mentira, o fingimento é um recurso de sobrevivência nessa. Mas só nessas horas, você não tem risco de vida, não finja. Então, você vê que o Carpo, ele tinha a consciência de que ele estava em declínio. E ele se apegava àqueles exercícios mnemônicos como uma tábua de salvação, mas isso não o salvou. Se você lê o livro que ele escreveu sobre o Alceu Amoroso Lima, que foi o último livro dele, o livro é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim. Eu digo, isso aqui é uma obra de puxa-saquismo, né? Puxa-saquismo acadêmico, só. Não tem mais nada. Como é que aquele homem escreveu aquelas coisas maravilhosas 40 anos atrás pode fazer uma besteira dessa? Então, era a contradição existencial. Na hora que o fingimento se incorpora na sua maneira de ser, você é histérico. E histeria é doença, porra. Não pode esquecer isso. A melhor coisa para conservar a integridade da inteligência, da memória, etc., etc., é a verdadeira sinceridade. não só nas suas palavras, mas nas suas atitudes, sinceridade para com você mesmo e sinceridade para com Deus. Isso é coisa básica, né? Porque daí você está colocado, vamos dizer, no centro da sua vida. Você fala sempre com o coração na mão. Então, aquilo que você sabe, você sabe. Aquilo que você não sabe, você não sabe. Não permita entrar este elemento de fingimento que quebra a sua integridade. O método da confissão? Sim, o método da confissão é o que realmente funciona. É claro que isso aí implica, ao longo da vida, você ter muitas decepções consigo mesmo. Mas as suas decepções não serão tão grandes quanto você imagina. Por exemplo, uma coisa que todo mundo deveria pensar. Quais foram as deficiências da minha educação doméstica que introduziram na minha personalidade vícios e deformidades? Por exemplo, na casa onde você foi criado, as pessoas gritavam. Vocês faziam isso, meu filho, então você já pegou um vício aqui. Na família onde você foi criado, as pessoas gostavam de fazer você se sentir culpado para, através da culpa, obter de você tal ou qual conduta. Se faziam isso, você já pegou um hábito e você vai fazer a mesma coisa que os outros pelo resto da sua vida. No Brasil, isso é muito comum. Quer dizer, é uma chantagem emocional, evidentemente. Então, quando você percebe, peraí, fui criado dentro de um ambiente de chantagem emocional e eu mesmo me tornei um chantagista sem perceber. Essa revisão, um dia você tem que fazer da sua vida. E não é possível a vida intelectual sem você pegar toda a personalidade que foi formada na infância, na família, na escola, etc., e refazer tudo. Mas é tudo mesmo. Quer dizer, olha, eu aprendi a ser assim e eu sou assim, mas eu não quero ser assim, eu vou ser de um outro jeito. Isso também quer dizer que vai ser muito difícil você ser de outro jeito com as mesmas pessoas. Você vai ter que treinar em outro ambiente, com outras pessoas, porque quando você voltar ao mesmo ambiente, elas conviverão com você na mesma chave de antigamente e vai voltar todo o vício. Isso implica, às vezes, você ter que se manter um pouco longe do ambiente originário, sem brigar com ninguém. Porque esse negócio de brigar com pai e mãe, fala, nunca brigue com seu pai e sua mãe. Dá um azar desgraçado. Porque o pai e a mãe, eles não existem fora de você. Né? Eles são elementos da sua personalidade. Você está brigando, eles estão cuspindo em você mesmo. Você não percebe, mas é o que está acontecendo. Então, quanto mais você os xingar, mais você vai repetir os vícios deles. Então, você só se livra disso aí cumprindo o mandamento, honrar pai e mãe. Não importa, pode ser o pior pai e mãe do mundo, você tem que dizer que eles são maravilhosos, que você tem toda a gratidão do mundo, porque, por pior que eles sejam, o bem que eles fizeram predominou. Se não predominasse, você teria morrido. Ah, eles fizeram tal coisa ruim, eles fizeram coisa ruim de vez em quando. Só que é o seguinte, comida eles te deram todo dia. Comida, casa para morar, não deram todo dia? Então, quer dizer, o bem sempre predominou sobre o mal. E como você acredita que esse bem é seu direito, então você não vê mérito naquilo. Quer dizer, mas quem disse que é seu direito? Então, diz, olha, você diz, ah, meu pai me abandonou logo que eu nasci. Ele não fez nada por mim. Eu digo, bom, ele gerou você, não? Ou foi você que se gerou sozinho? Então, no mínimo, o que o pai fez por você é isso. O mínimo que ele pode ter feito. Ele consentiu em servir de causa instrumental para você vir à existência. Ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Aliás, ele podia ter caído outro espermatozoide lá. Então, eu digo, afastar-se, às vezes, por uma questão de profilaxia, né? Para você não se acostumar com aquelas pautas de conduta que já estão consolidadas num hábito, numa convivência viciosa. Só por isso. mas continuar tratando com respeito. Senão você não vai se livrar. Se brigou com pai e mãe, você não se livra deles nunca. Diga. Professor, por gentileza, quando a pessoa enfrenta o sistema no ambiente culturalmente hostil, normalmente o que há de se esperar é que ela consiga, quando consegue, se defender e apenas a si mesma. Dificilmente uma pessoa vai conseguir, na minha opinião, se defender e ainda conseguir mudar o sistema daquela posição desvantajosa enquanto aluno no ambiente hostil. A pergunta é, o senhor considera, diante do nosso cenário, que o senhor mais de uma vez já expôs, que é um cenário ruim e desvantajoso nas nossas universidades, o senhor vislumbra uma possibilidade de mudar o cenário, ou o senhor acha que as pessoas devem erguer seus escudos e simplesmente, como uma ostra, impedirem de ser atingidas, mas sem condição nenhuma de lutar contra aquilo que torna o ambiente efetivamente hostil e fazerem-se valer para mudar o próprio ambiente e continuarem sendo parte do ambiente? Que o enfrentamento, se eu não conseguir me expressar bem, o enfrentamento, eu enxergo ele, mesmo para o estudante obstinado pelo conhecimento, vai levar a ele a uma condição que eu enxergo como uma concha, na qual ele pode, inclusive, se defender daqueles que querem oprimi-lo e ser uma grande pessoa dentro dessa concha. Mas ele não consegue convencer as pessoas medíocres de que elas são medíocres e que o ambiente como um todo precisa mudar. Então, enquanto ele está preocupado em não tomar porrada, ele não consegue fazer o ambiente mudar e a porrada é o que prevalece. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Muito obrigado por sua resposta, professor. Muito bem. A resposta que eu vou dar pode parecer estranha, mas se você quer mudar o sistema, você é escravo dele. Você está vivendo em função dele. Então, o importante não é mudar o sistema, é você criar um outro sistema para você mesmo, e dizer, eu vivo no meu sistema, o seu é irreal. Ou seja, estão todos vivendo uma peça de teatro, e eu saí da peça de teatro, ou seja, eu não reajo de acordo com as pautas de conduta que são as suas, as minhas motivações não são as suas, vocês não vão compreender o que eu estou fazendo, e eu estou pouco me lixando se vocês compreendem ou não. Então não se trata de mudar o sistema, mas de substituí-lo por outra coisa na sua esfera de existência. A partir da hora que você faz isso, você adquire um poder extraordinário. Está entendendo? Então, agora, para mudar o sistema, você tem que mudar a cabeça das pessoas. Você só pode mudar a cabeça de uma pessoa que peça para você mudá-la, como vocês vieram aqui pedir para eu fazer isso. Né? Se o sujeito não quer, não há nada que eu possa fazer. Né? Então, se eu sei que aquilo que eu estou oferecendo é melhor do que o que existe por aí, então, com toda boa consciência, eu passo para as pessoas, ensino, etc, etc, etc. Mas, se eu quiser mudar o sistema, então eu estou querendo mudar a cabeça de todo mundo. Então, para você mudar a cabeça de todo mundo, seria preciso que você fosse maior do que o sistema inteiro. E a maior parte das pessoas que se aventuram a fazer isso, elas não são maiores que o sistema, elas são menores do que ele. Elas estão desajustadas, mal ajustadas e são fracassadas dentro dele. Então, é por isso que nunca houve no mundo uma revolução da qual resultasse alguma coisa boa. Se disser a Revolução Americana, a Revolução Americana não foi uma revolução, foi a Guerra de Independência, outra coisa completamente diferente. Eles não estavam fazendo aquilo para mudar a sociedade, ao contrário. Eles estavam resistindo a mudanças. Então a Revolução Americana não serve. Mas você estuda a Revolução Francesa, a Revolução Mexicana, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana e vê o que resultou. Sempre foi mais miséria, mais opressão, mais sofrimento. Porque se trata, vamos dizer, de pessoas que estão abaixo da moralidade social. E que quando ela sobe ao poder, então a moralidade social vai baixar necessariamente. porque elas vão passar a ser o novo padrão. Isso não só revoluções violentas, mas assim, a ascensão ao poder do PT no Brasil. O PT fez carreira como o partido da moral e dos bons costumes, era o grande partido acusador. Então, logo ele chegou no poder, ele multiplicou a corrupção por mil. Hã? Eu sabia que ele ia fazer isso, porque eu já estudei, eu sei que é sempre assim. Agora o pessoal acreditou. Eu digo, mas esse caso como Mensalão, Carlinhos Cachoeira, etc., tudo isso era inevitável, absolutamente inevitável. Por quê? Você vê que pessoas como Lula, Zé Dirceu, o Mercadante, etc., não são capazes de se comportar de acordo com a moralidade da sociedade onde eles viviam. Eles estavam abaixo do padrão. Então, se ele sobe, o que acontece? A moralidade cai e fica implantado um novo sistema que é modelado por eles, onde eles são, vamos dizer, a medida. Então, entra aquele versinho, aquele haikai do Antônio Machado, quando difícil é quando todo barra, no barrar também. Então, todo mundo vai estragar. A não ser aquele que tenha construído para si o seu sistema. Então, o que a Bíblia diz? Ela tem a expressão caminhar diante de Deus. Não é isso? Então, se você faz de Deus o seu interlocutor, a sua plateia, diz, eu estou agindo diante dele, eu quero agradar a ele e a mais ninguém. Pronto, você já está numa chave que as pessoas em volta não podem atingir, porque elas estão a fim de agradar o patrão, o chefe, o grupo de amigos, etc., etc. Está entendendo? Agradar a Deus não é difícil, porque Deus não exige tanta perfeição. Os seres humanos é que exigem, né? Qualquer porcariazinha que você faz, Deus aplaude. Não é isso? Então, quer dizer, o verdadeiro amor a Deus, quer dizer, você tê-lo como referência constante. Você pensar assim, é o teu sorriso que eu quero, é a tua aprovação que eu quero, só isso. Pronto, você já está fora do sistema. As outras pessoas não vão entender o que você está fazendo. Mas elas não precisam entender. E é bom que não entendam. Então não se trata de mudar o sistema. Se trata de você se sobrepor a ele, você se, como é que diz, se pendurando numa dimensão superior, onde o sistema não atinge. É a fórmula mais velha do mundo, é? Então você vê, se você lê ali no Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, essas coisas, tudo, você vai ver que em volta, aquela conduta dos apóstolos, o pessoal em volta explicava das maneiras mais extravagantes. Eles não entendiam. O próprio Jesus Cristo, você imagina as hipóteses mais incríveis que as pessoas faziam para explicar o que Jesus Cristo estava fazendo. Quando ele só estava fazendo uma coisa, ele estava fazendo o que o pai dele mandou fazer. Porra. Era muito simples, não precisava ficar pensando muito. Mas é importante, vamos dizer, que esta dimensão que eu estou falando não seja uma dimensão religiosa no sentido social da coisa. Porque daí você começa a querer agradar a comunidade religiosa, parecer bonitinho na frente do padre. Estou falando, não, o negócio é com Deus, é no segredo da sua consciência. Está entendendo? E te digo mais, não é possível você fazer isso e agradar uma comunidade religiosa ao mesmo tempo. Porque a comunidade religiosa é constituída de 1% de religião e 99% de fofoca. Fofoca, exibicionismo, etc., etc. Então, quer dizer, você tem que depender de Deus. Se Deus quiser que as pessoas gostem de você, elas vão gostar. Se Ele quiser botar todo mundo contra, Ele vai botar. Mas você tem que dizer, não tem importância. Se você está do meu lado, os outros podem ficar contra, que não vai me acontecer nada. Entendeu? Quer dizer, essa é a chave para você se sobrepor a qualquer pressão do ambiente. Mesmo quando a pressão é real. Quer dizer, os casos, por exemplo, de pessoas que resistiram à opressão e tortura, né? Nessa base. São muitos. Eu não digo que nós possamos resistir a isso. Os caras me jogaram dentro da fogueira. Ah, não estou nem aí porque Deus está comigo. Pronto, eu não sei. Nós não temos qualidade para isso e por isso mesmo Deus não nos expôs a esse desafio. Mas se você lê, por exemplo, aquele livro Diário da Felicidade, é um judeu que foi preso e na cadeia se converteu, virou monge ortodoxo, né, e resistiu a sofrimento, tortura durante anos a fio, e estava feliz no meio daquilo. Ou a história do pastor Richard Wurmbrand. Tem milhares de histórias como isso. De bom, se dá para resistir até uma pressão real, física, né, a um perigo iminente, perigo real iminente, ué, por que não dá para resistir a essas insinuações, a esses olhares, a essas ameaças veladas, etc. Claro que dá. Não só dá, como digo, mas isso é um prazer extraordinário. Você conhece a expressão? Estou cagando e andando. Mas é assim mesmo. Não por uma afetação de superioridade, é porque você realmente não está ligando. Se for afetação de superioridade, então, bom, se você quer ser superior a uma pessoa, é porque ela é muito importante para você. Hã? Digo, eu não sei se eu sou superior ou inferior ao cara. Eu não estou pensando nele. Eu estou aqui, eu tenho a minha plateia, tenho o meu juiz, tenho uma pessoa que eu quero agradar. Os outros eu não sei. Você agradando a ele, né, você agrada àqueles que o amam verdadeiramente. E amam bastante gente. Você não vai ficar sozinho. Então, mas essa revisão dos maus hábitos de infância, isso é obrigatório para todo mundo. Eu reparei que quando eu era moleque, eu era terrivelmente mentiroso e manipulador. Porque eu era um sujeito que estava doente, estava ferrado, estava em inferioridade numérica e física, então a mentira, a manipulação me parecia uma coisa legítima. Só que depois eu sarei, fiquei saudável, forte, etc, etc, e continuei com aquela porcaria. Eu falei, não, peraí, agora acabou a brincadeira. Um dia você tem que parar com isso. Você leu aquele artigo escrevido, Testemunha Solitária, a história do Albert Schweitzer, que ele era pequenininho e um mosquito, um pernilongo, qualquer inseto picou o dedo dele e começou a chorar. Daí veio a mãe, tia, pegaram ele no colo e tal, né? E daí a dor já tinha passado. Não tá doendo mais nada, mas ele falou, vou continuar chorando para eles prestarem atenção em mim. Só que depois ele percebeu que ele estava fazendo isso e ficou morrendo de vergonha. Mas, por exemplo, faz a revisão das vezes que você fez isso. Onde você fingiu uma certa emoção, não porque você realmente a tivesse, mas porque ela ia exercer um certo efeito sobre os outros. Quer dizer, isso é você se limpar, mas não desde o ponto de vista de regras morais, não, apenas do ponto de vista da inteireza, da integridade e centralidade da sua conduta. A conduta que não vem diretamente do coração, ela vem da periferia. E a periferia é constituída um monte de personalidadezinhas imitativas que a gente foi criando ao longo do tempo, né, para agradar ou manipular pessoas. Quando a criança é normal, claro, a criança, tudo que ela aprende é por imitação. Até para manipular. Quer dizer, é importante que a criança aprenda a manipular, até tem que saber que isso existe. Mas, depois que você passa da adolescência, você fala, não, agora eu vou fazer a seleção, o que é que eu quero mesmo? Né? Ou se eu vou continuar com essa palhaçada me fazendo de criança para o resto da vida. Né? Um dos motivos dessas pessoas não se livrarem disso é porque a educação brasileira, ela é muito exigente em cima das crianças pequenas e muito frouxa para com os adolescentes e adultos jovens, quando devia ser exatamente o contrário. Né? Uma vez o Orlando Villas Boas, né, o indigenista, ele me contou que em várias tribos de índios do Xingu, até os 7 anos, as crianças podem fazer tudo, tudo o que quiserem. Ele teve um garoto que tocou fogo na aldeia. O pessoal saiu para pescar, saiu todo mundo, ficou ele, vai meia dúzia. O moleque tocou fogo. Quando chegou às choças, não tinha mais nada. O que, que os adultos fizeram? Morreram da risada e botaram no garoto o apelido de Capitão Fumaça. Isso foi tudo. Então é por isso que você tem uma baixa incidência de neurose entre os índios do Xingu. Tá, né? Neurose, criminalidade, é pouquíssimo. Mas eu vejo assim, as crianças nascem, no dia seguinte já vem uma disciplina tremenda que diz o que o sujeito tem que vestir, o que ele tem que comer, a hora que tem que dormir, e isso, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo, e o sujeito falha, leva uma bronca. Isso realmente não é normal. Agora, quando ele chega aos 14 anos e começa a falar grosso, daí toda a família baixa a cabeça para ele. Pera, mas faça a pergunta aqui. Entrando nessa questão da disciplina, até quantos anos a educação disciplinar ela é válida para uma criança? Eu acho que você só tem que introduzir disciplina na criança naquilo que é eminentemente repetitivo e que só pode ser adquirido mediante repetição. Por exemplo, a alfabetização da criança. Não tem outro jeito senão uma tremenda decoreba. E ela não vai querer fazer a decoreba, então você vai ter que sentar o bichinho e forçar ele a ficar ali. Só que você vai fazer isso quando ele tiver 6, 7 anos, não antes. Quer dizer, à medida que ele vai crescendo, a capacidade que ele tem de arcar com exigências disciplinares aumenta. Então você tem que tirar proveito disso. Para você tentar treinar as crianças desde pequenininha para isso, para aquilo, né? Eu digo, o sujeito não tem nem tempo dele crescer, dele se desenvolver. Quer dizer, uma criança pequena que não se fosse uma geleia, está entendendo? Ele não tem um formato definido, você que está enquadrando aquilo nele. Então, de bom, quais são os valores fundamentais que você quer passar para ele? Veja, a criança quando nasce ela não sabe nada. O órgão de conhecimento dela é você. É através de você que ela vai conhecer as coisas. Né? Então, o que ela vai saber é aquilo que você sabe. Então, você evidentemente vai ser um modelo. Por exemplo, na nossa sociedade existe um preconceito, um mito de que as crianças são eminentemente desobedientes. Né? Isso é absolutamente impossível. Porque a criança não sabe o que fazer. Ela não tem as ideias próprias dela, são as suas ideias que estão passando para ela. Então, a criança, ao contrário, tem um instinto de obediência, de imitação e de seguir o pai e a mãe. Então, depois, se você... E outra coisa, ela não tem uma distinção clara entre o que é ela e o que é você. As emoções se mesclam. Então, por exemplo, para você dar uma bronca numa pessoa, ela precisa ter uma ideia clara do limite da responsabilidade dela. Eu fiz isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E esse sujeito está me dando uma bronca por isso. Uma criança pequena não tem essa distinção. Ela não sabe se foi ela que fez aquilo ou não. Ela não tem uma clara consciência de eu que lhe permita assumir a autoria das suas ações. Então, quando você pergunta para uma criança, sei lá, 3 ou 4 anos, foi você que fez isso? Ela diz não. Ela não está mentindo, ela não sabe que foi ela. Porque para saber isso, ela precisaria ter uma clara noção de eu e de responsabilidade pessoal. Ela não tem ainda. Então, as crianças pequenas não mentem, meu Deus do céu. Elas falam o que elas sabem. O que elas sabem é enormemente confuso. Então, como o padrão de referência, a medida que ela tem a você, bom, ela vai aprender a fazer o que você faz. Então, se ela quebrou não sei o quê e você dá uma bronca nela, ela não aprende a não quebrar aquela coisa, ela aprende a dar bronca. Então, por isso mesmo que eu recomendo aos pais que têm criança, não dê bronca nenhuma na criança pequena, só fale doce, faça carinho, esteja sempre do lado dela, dê sempre razão para ela. Quando ela começar a ter uma consciência mais clara de eu, daí sim, você introduz, só você fez tal, qual coisa. Mas não antes dos 5 anos. Tudo que eu li sobre educação de criança só me fez mal. Nos anos 60 tinha muito isso, tinha tanto psicólogo, tinha o Dr. Spock, tinha tantos conselheiros educacionais. Né? Tudo que eles ensinaram deu errado. Criou uma geração de delinquente, maluco, drogado. Não deve ser bom. Sim, contar histórias para crianças, isso é muito importante. Foi uma tradição literária, você lê poemas para ela. Poema que teve, evidentemente, a altura da compreensão dela. Mas hoje a televisão faz isso, você não precisa fazer mais, né? Mas eu não estou falando isso só para a educação das crianças, mas para a sua retroeducação. Você lembrar. Professor, eu tenho uma outra questão ainda vinculada ao ambiente hostil, que é uma percepção minha, que eu levo ela ao encontro de uma célebre frase sua, que é o cala a boca, burro, que ela é muito própria por ela... combater um ambiente hostil, culturalmente hostil, que é um ambiente culturalmente fraco, ao demonstrar para outra pessoa o tamanho da estupidez do que ela está falando. Porque quando você deixa, ainda que passivamente, por não criticar, uma ideia errada a seguir em frente, essa ideia errada passa a morar naquele ambiente e a ser uma coisa comum e comumente aceita. E com isso a pessoa acaba vendo o seu ambiente, ou melhor, vendo o ambiente ao seu redor se degradar por não combater coisas que aparentemente seriam até pequenas. Mas as pequenas vão se somando e vão tomando o espaço que pessoas brilhantes já não vão mais conseguir ocupar. Algumas pessoas me acusam de não ter o senso das proporções, de discutir com pessoas que não têm um nível intelectual avançado e discutir coisas que estão completamente alheias à sua capacidade. Mas, infelizmente, elas falam e elas ocupam espaço. Acho que foi uma das razões pelas quais a situação atual chegou ao ponto em que hoje está. Se eu puder contar uma história rápida para situar, eu certa vez vi uma discussão na qual um professor levantou a importância que ele considerava a algum mecanismo melhor engendrado para a proteção de propriedade intelectual do que é produzido por um aluno. Não só o professor merece o crédito pelas pesquisas, mas o aluno também tem uma propriedade intelectual com suas criações. E, neste momento, um funcionário técnico-administrativo falou: e quem é que vai brigar pela propriedade intelectual dos funcionários técnico-administrativos? Ou seja, ele não faz ideia do que é propriedade intelectual. O funcionário técnico-administrativo não tem papel na pesquisa científica. Quem tem papel de pesquisa é quem está pesquisando, efetivamente, professor e aluno. Então, eu tive um ímpeto de criticar, de me insurgir contra aquela pessoa e colocá-la no seu lugar. O seu famoso cala-boca burro, claro que com o meu próprio estilo. E os meus colegas falaram: bom, mas você vai se rebaixar, vai discutir com ele? Infelizmente, essas pessoas têm direito a voto. E a universidade vai degradando, inclusive com o voto de gente que diz isso. Eu queria a sua opinião. Muito obrigado mais uma vez. Oi. Mas tem que... Superioridade, tem que mostrar de prioridade, não a Ah, não, está cumprido. Aqui, ó. Então está aqui, eu pergunto do Beto Moraes. Estou fazendo o curso Consciência e Imortalidade, lá na aula 5 o professor diz, aspas, contra a afetação de superioridade, você tem que mostrar superioridade e não afetar superioridade, fecha aspas. Tendo em vista o conselho de abstinência de opiniões, não é bom considerar a possibilidade real de não estarmos preparados para desmascarar o farsante, mesmo sabendo que é farsa? Muito bem, isso aí acontece, mas você vai ter que graduar a coisa em função de dois critérios. O primeiro critério é se o indivíduo está dizendo besteira apenas num círculo de convivência pessoal, por exemplo, em família, etc., né? Ou num grupo de amigos, ou se ele está fazendo aquilo já, vamos dizer, numa posição de profissional que está falando para a sociedade humana, como parece ser o caso do exemplo que ele deu. É uma discussão na universidade. No primeiro caso, eu recomendo, esqueça, né? Não fique entrando em briga de botequim, tá certo? Em conversa de discussão doméstica, a não ser que isso seja necessário. Eu lembro uma vez a gente estava jantando, naquela tinha um grupo de amigos nossos, judeus, lá de Paraná, que a gente ia sempre na casa deles, e eles faziam o Shabbat, e a gente participava do Shabbat, né? Então tinha um parente da dona que falava besteira pra caramba, ele tinha assistido o filme, como é que chamava aquela porcaria do filme? Código da Vinci, e ele acreditava naquele tudo e tinha lido, mas não sei o que, estava falando besteira e eu quieto, falei, tá bem, tá certo, tá, tudo bem. Daí a dona da casa pediu, você não pode dar um jeito nele, por favor? Olha, você quer mesmo, tem certeza? A pedidos, eu fui lá e demonstrei que o sujeito era uma besta quadrada, não sabia de nada. Ficar aqui, né? Então, mas foi só porque pediram. Normalmente eu ficaria quieto. Né? Mas, por exemplo, se é numa escola, né? ou num debate público, uma coisa, não, daí você tem que interferir. Né? E, vou dizer, a abstinência de opiniões não quer dizer abstinência de conhecimentos. Não estou pedindo para você dar a sua opinião. Portanto, para você dizer coisas que você sabe. Opinião significa... Você entra no terreno da opinião quando não se trata de uma matéria de conhecimento. Onde você pode preferir X ou Y. Mas... tem coisas que você não pode preferir. Você não pode preferir que 2 mais 2 seja 5. Então, não é para você participar de discussões em geral, mas quando for necessário você quebrar, vamos dizer, o falso prestígio de um erro monstruoso, de uma mentira, não hesite em fazer isso. Mas não busque essas situações. Fuja delas, né? Fuja delas sabendo da sua força. Mas eu não vou entrar na discussão, porque se eu entrar, eu vou humilhar o cara. Pô. Então precisa ver se esta humilhação será boa para ele e para tu, ou pelo menos para os outros. Se será útil nessa circunstância, ou se eu estou fazendo isso só porque a coisa me irritou. Você tem que... é tudo... assim, como diz o americano, faça a coisa certa, está entendendo? Você veja o que é bom realmente naquela situação e faça o que é bom. Às vezes é bom você ficar quieto. Né? Eu digo, não vai valer a pena você, por exemplo, sei lá, um jantar de família, tal, você não quer estragar aquilo, pô. Né? Então deixa o cara falar besteira. Né? Mas se a coisa já implica alguma responsabilidade social e você tem os meios de corrigir aquilo, então não hesite em fazer. Mas de preferência sem criar discussão. Né? Você tem que dar certas informações que serão tão básicas e tão bem fundamentadas que não dê para discutir. Então daí você diz, cala a boca, burro, quer dizer, eu não estou discutindo com você. Você fica quieto e ouve o que eu estou falando. Eu sempre penso assim, se eu não posso entrar na conversa com este espírito de quem vai ensinar algo, eu devo ficar quieto, porque senão é apenas discussão, bate-boca, para que serve isso? Se é para ter um bate-boca, é porque a opinião dele vale tanto quanto a minha. E se é uma coisa na qual eu não tenho conhecimento efetivo, tenho somente uma opinião, eu falo, não, que direito tenho eu de querer fazer a minha opinião prevalecer sobre a do outro? Eu tenho a minha, ele tem a dele. Mas se se trata, vamos dizer, de um erro efetivo, que você pode corrigir com conhecimentos e não como opiniões, então faça isso. Mas deixe para fazer só quando realmente a coisa for útil. Como nesse caso, era útil. Era o sujeito que estava estragando o jantar, você está entendendo? Estava fazendo todo mundo se sentir mal com aquilo. E eu fui lá, então fiz um se sentir mal e os outros todos se sentiram bem. Professor, numa hora do COF, o senhor tinha dado uma dica para treinar a escrita copiando autores de boa qualidade. Uhum. Mas o senhor poderia dar mais dicas práticas a esse respeito? Como fazer isso? Que tipo de texto eu faria copiando um autor, por exemplo? Bom, aí todo o problema é a questão de ouvido. Quer dizer, naturalmente você não vai escrever as mesmas palavras que ele escreveu sobre o mesmo assunto dele, porque daí você não está imitando, você está copiando. Você vai falar de uma outra coisa, com outras palavras. Mas o critério tudo está no ouvido, quer dizer, está soando como se fosse ele. É puro ouvido. Né? Às vezes, lendo a coisa em voz alta, mas às vezes você não precisa ler em voz alta, às vezes o ouvido imaginário já capta, não é isso? Então, se você pegar dois autores muito diferentes e tentar copiá-los, tá certo? Você vai sentir a diferença. Porque você vê, por trás de todo escrito, você tem um critério estilístico consciente que o sujeito escolheu. Ele escreve assim porque ele quer escrever assim, não é uma coisa assim tão natural. Né? E se for natural, é porque os critérios, as escolhas que ele fez já estão tão profundamente arraigadas nele que ele não precisa pensar naquilo para decidir como que ele vai escrever isso ou aquilo. Mas esses critérios, eles sempre podem ser puxados de dentro da escrita e até expressos em palavras. Por exemplo, a escolha de vocabulário. Não é isso? Se você pegar, por exemplo, o Graciliano Ramos... Graciliano Ramos, ele nunca usaria um termo erudito se ele pudesse usar um termo popular. Entendeu? Nunca usaria uma palavra rara se ele pudesse usar uma palavra de uso corrente. São critérios. E é coisa dele. Não é necessariamente assim para todos. Tem escritores que não fazem isso. Ele nunca faria uma frase de quatro palavras se ele pudesse fazer uma de três. Mas há escritores ao contrário, que fazem períodos de 20 linhas. Por que que ele faz? Bom, porque ele decidiu fazer assim, por X, tais ou quais motivos. Tá certo? Então você captar esses motivos, não precisa captá-los intelectualmente, mas perceptivamente. Sentir a coisa. Né? Não que você não consiga expressar em palavras. Na verdade, até para você expressar, você precisa aprender a imitar primeiro. E imitar é realmente pelo ouvido. Por exemplo, existe uma interessantíssima crônica de Machado de Assis que chama Um Cão de Lata ao Rabo. Em que ele, assim, é a história, alguém amarrou uma lata no rabo do cachorro e ele vai descrever aquilo em três estilos de três grandes escritores. É a paródia, evidentemente, mas mostra que ele entendeu perfeitamente os princípios estilísticos daqueles escritores. Quer dizer, todo escritor que tem uma grande habilidade, ele sabe imitar os outros. Quer dizer, ele escreve do jeito dele porque ele quer. Se ele quisesse fazer do outro jeito, também faria. Quer dizer, ele tem que ter o domínio da coisa. Quer dizer, um estilo literário, ele não é um produto da natureza. Ele é obra de meditação, escolha, você está entendendo? É uma coisa muito séria. Claro que, em alguns casos, vamos dizer, o estilo é uma obra mais refletida e mais pensada, em outros casos é mais espontâneo, mas nunca é totalmente espontâneo. Por exemplo, você pode você lê francês? Não. Bom, mas para quem lê? Você experimenta ler André Gide e ler Léon Blois. André Gide quer fazer tudo o mais educado possível, parecendo, quando dizem coisa importante, ele quer fazer parecer que ele não está dizendo nada. Ele não quer fazer barulho. E o Léon Blois, ao contrário, ele quer chocar a pessoa, quer ofender. Mas é da natureza dele. Só que ele sabe, vamos dizer, transpor essa natureza num estilo literário. Quer dizer, ele sabe escrever parecendo que ele é ele mesmo. Então, por exemplo, você imitar esses dois seria uma maneira, né? Hã? Léon Blois. B-L-O-Y. O Léon Blois era um sujeito que ele decidiu ele viver como um mendigo, tá certo? Para ele não ter compromisso com ninguém. E, então, evidentemente, levava uma vida miserável. E, então, por causa disso, ele podia dizer as coisas como lhe vinha à cabeça. E realmente são coisas horríveis. É impossível você ler e você não ficar ofendido em algum momento. Depois você pode ler, por exemplo, se você ler Jorge Bernanos, não os romances dele, mas os livros de polêmica, que são tão bons quanto os romances. Ele quer falar de um jeito que é como se toda a geração dele estivesse falando. Então ele faz você se sentir envolvido naquela coisa, como se não fosse o discurso de um indivíduo, mas é o nosso discurso, é você que está falando. Sem usar o plural. Então o que, que ele faz? Ele usa, por exemplo, acontecimentos públicos que todo mundo ficou sabendo, né, as experiências vividas em comum. Ele toda hora está evocando isso aí. Fica muito bonito, né? E um outro escritor maravilhoso para você aprender, Ortega y Gasset. Ortega y Gasset é o maior prosador da língua espanhola. Ele era, vou dizer, de ofício, ele era um filósofo, mas era um tremendo escritor. Escritor absolutamente maravilhoso. Como filósofo, ele não é tão importante assim, mas a ideia dele era fazer com que as ideias que ele estava expondo se tornassem claras plasticamente, não só logicamente. Né? Que você visse aquilo. Que aquilo doesse em você. Ficasse tão claro, tão claro, tão claro, que era como se você mesmo tivesse pensado. E ele consegue fazer isso. Você pode tentar imitar. Eu imitei todos esses. Eu estou falando de caras com quem eu aprendi. Mas, então, esses foram meus gurus dele, gurus literários, né? Você pode, o Otto Maria Carpo, né? Ele era eminentemente um intérprete das coisas, né? Das ideias, das obras de arte, dos monumentos, etc, etc. E ele sabia que no mundo das humanidades tudo só se torna claro pelo contraste. Quer dizer, a dialética é a regra dessas coisas. Você entende uma coisa pela coisa contrária. Então, o que ele faz? Ele vai armando as contradições. É assim, mas parece que é de um outro jeito. E um terceiro diz que é do outro jeito. Ele não diz o que ele pensa. Né? ele vai assim como um peixe, né? Nadando nos meios das contradições, as poucas coisas vão se esclarecendo. Só que às vezes você não fica sabendo o que ele realmente pensa, porque não é disso que se trata. Ele está tentando explicar o que outros quiseram dizer, tá certo? E mostrando isso através de contrastes e contradições. Quer dizer, muita gente não entende o Carpo, acho que por causa disso. Ele é sutil demais. Quer dizer, não é que não entende, entende o que ele está dizendo, mas acha que é a opinião dele, quando às vezes não é. Ele usa muito assim, assumir a palavra em nome de um terceiro, sem dizer que é o terceiro que está falando. Então, você tem todos esses truques, cada um desses estilos expressa, vamos dizer, um temperamento que o indivíduo conseguiu, vamos dizer, transpor numa personalidade literária. Normalmente você nasce com um temperamento, e desenvolve uma personalidade ao longo da vida. Mas a personalidade literária tem que ser criada. Não é isso? E ela é criada, vamos dizer, por escolhas. Vamos dizer, e a sinceridade, a autenticidade dessas escolhas determina a autenticidade do estilo. Porque o sujeito realmente escreve como ele mesmo, né? Quando você lê o Lewis, Frank Raymond Lewis, é um escritor que eu adoro, é um crítico literário inglês, ele escreve tão complicado, mas tão complicado, mas tão complicado, né, que você fica com raiva. Né? Só que é o seguinte, ele está falando para estudantes de letras, de Oxford. Então, ele está dizendo, se você não entende isso dito assim, então é porque você não merece estar estudando esse negócio. Dane-se. E fica, quando você entende o que ele está falando, você vê que é muito elegante. Você consegue pegar assim num parágrafo, pega toda uma complexidade de ideias, tudo junto, e falar, não é fácil escrever assim. Isso quer dizer que, por exemplo, não existem virtudes uniformes do estilo. Por exemplo, a clareza não é uma virtude uniforme. Às vezes ela é uma virtude, às vezes não é. Não é isso? Mas, às vezes, o indivíduo capricha tanto nos seus princípios estilísticos que eles se tornam artificiais. Eles viram como se fosse uma outra língua. O que eu vou fazer com o João Guimarães Rosa? Eu não gosto de ler João Guimarães Rosa. As ideias deles são ótimas, mas a linguagem deles, sinceramente, me embrulha o estômago. Né? Você não pode aprender a escrever lendo Guimarães Rosa. É impossível. Ou James Joyce. Eles inventaram uma outra língua. Então, escapa do diálogo humano normal. Quer dizer, eu imitei muitos escritores, muito. Às vezes, propositadamente. Ou às vezes, simplesmente quando está escrevendo um artigo de jornal, fala, não, eu vou puxar aqui pelo estilo do fulano, porque é o que convém no momento. Sempre fiz isso. Agora, é claro que, se você realmente tem algo a dizer, você vai ver que nenhum dos estilos que você copiou é inteiramente apropriado. Você vai ter que combiná-los de uma maneira que sirva para os seus propósitos. Tem uma outra pergunta que chegou aqui. Aqui eu não tenho o nome de quem faz a pergunta, mas não tem importância. Um dos grandes trunfos para a nossa educação são os verdadeiros amigos. Mas quando não se tem esses amigos por perto, se sente uma solidão intelectual. O que tem me impressionado é o fato de que, mesmo nessa solidão, tenho conseguido suportar muito bem e estou achando que tenho uma força interior muito grande. Será isso, professor? Eu estou me enganando. Até que ponto a solidão pode ajudar ou atrapalhar? Mas quem deu a fórmula disso foi Goethe. Né? Ele disse, o talento se desenvolve na solidão e o caráter na agitação do mundo. Não é isso? Então, quando você pode ter aprimorado muito seu talento, aprendeu um monte de coisa na sua solidão, mas depois quando você sai para o mundo, você leva porrada e não sabe por quê, não sabe o que fazer com as porradas. Entendeu? Então, também tem uma outra coisa, se você quer escrever, tudo que se escreve para alguém. Quer dizer, não basta você ter definido a sua personalidade, o seu estilo, os seus critérios, não. Você vai ter que modular isso conforme o ouvinte que você está querendo atingir. E esse ouvinte pode ser variável. Se você acompanha os meus artigos no Diário do Comércio, você vai ver que alguns artigos eu escrevo para todo mundo. E outros eu estou escrevendo só para os meus alunos. Neste caso, eu não faço muita questão de ser muito claro. Eu falo, não, você vai ter que entender assim, porque se eu fosse explicar, eu precisaria escrever 20 páginas. Então, se vira. Então, mas a consciência que você tem de qual é o público vai modular a sua escrita. Claro que, para chegar a isso, você já precisa ter um domínio. Alguém aqui está perguntando em que obra do Goethe essa frase sobre talento e solidão. É no livro de memórias, poesia e verdade? Espera aí. Ou foi lá, se não foi lá, foi nos diálogos com o Ekerman. Né? Então, quer dizer, essas duas coisas, você precisa experimentar essas duas coisas. Quer dizer, um longo estudo solitário pode realmente criar ilusões a respeito de você. Não sobre a sua inteligência, nem sequer sobre a sua capacidade de sobrevivência, mas sobre a sua coragem. Existem grandes eruditos que foram grandes covardes. Está muito bem, eu acho que nós podemos parar por aqui, se não tiver mais perguntas. Então, eu não vou fazer a segunda parte do curso online, porque já foi todo constituído de perguntas. Muitos elementos que foram lecionados no curso Princípios e Métodos de Educação, eles acabarão aos poucos entrando aqui e ali no curso online, separadamente, evidentemente. Mas o curso também está disponibilizado online para quem quiser comprá-lo. De modo que acho que no fim das contas todos vão acabar recebendo a mensagem de uma maneira ou de outra. Uns mais rápido, outros mais devagar. Não é isso? Tem uma outra pergunta. Espera aí, mas faça. Sim, como um grupo de amigos pode ajudar nisso aí? Né? É bom, de cara, se você tem um grupo de amigos qualificados, você já está selecionando melhor quem você quer agradar e quem você não quer. É melhor do que você querer agradar todo mundo, é? Ou querer agradar quem não merece. Não é isso? Então, é claro que o grupo de amigos tem esta função, mas também não é ele que deve ser a sua referência básica. Senão você se torna, vamos dizer, apenas um parasita do grupo de amigos. Você tem que ter algo para dar para o grupo de amigos, né? E esse algo que você tem para dar, certamente você não recebeu deles. Então essa parte é o que você tem que buscar sozinho. Mas o grupo de amigos exerce uma função educativa quando ele junta várias gerações, como esses círculos que nós estivemos falando aí, o pessoal do Max Weber e vários círculos de intelectuais que sempre existiram, né? Então, os mais jovens veem os mais velhos discutindo e aprendem muita coisa com isso. Né? Mas o que eu pude observar na minha experiência pessoal é que os velhos que sobravam no Brasil e que eram o que havia de melhor, digamos, nos anos 70 e 80, eles já não tinham para quem falar. Eles viviam numa solidão. No pessoal novo, não era capaz de acompanhar o que eles estavam fazendo. Quer dizer, a complexidade, a riqueza do mundo interior, tá certo? De um cara como Josué Montelo ou Herberto Salles, né? Ou o próprio Meira Pena, né? O pessoal novo acompanhava mal. Do Meira Pena não, porque ele tinha uma facilidade de comunicação extraordinária. Mas os outros já viviam numa grande solidão já. Então, durante muito tempo, eu fui o público deles. Né? Eu sabia o que eles tinham feito, eu entendi o que eles estavam tentando fazer. Né? E vi, de alguma maneira, vamos dizer, os últimos voos deles antes de, né, entrar na grande noite sombria, porque o final da velhice, aflito apaga mesmo, não tem jeito. Né? Alguns durante anos e outros durante 3 dias, mas a coisa apaga e o sujeito sabe que está apagando. Né? Então, por exemplo, quando o Herberto Salles saiu o livro dele, A Vida de Jesus, o livro já era ruim. Eu falei, pô, isso já não é mais Herberto Salles, ele já não tem mais o domínio. E logo depois ele morreu. Né? Mas um cara como, sei lá, o Paulo Mercadante, quando saiu a Coerência das Incertezas, falou, não, peraí, o homem está com quase nonagenário e ainda está. Ainda funciona, né? Um autor dificílimo de ler, Paulo Mercadante. Né? Muito difícil, quer dizer, não é um estilo claro, né? É um estilo alusivo, cheio de alusões, né? E ele escreve para quem conhece o assunto. Né? Aí está um problema maior que ele está em pessoa, que ele fundou uma área de estudo, uma ciência. Sim. Ele não tem interlocutor. O interlocutor dele era eu. Eu estava entendendo o que ele estava fazendo. Não. Não tem público qualificado para aquele livro. Vocês veem, não saiu um comentário, uma crítica, nada, nada, nada, nada. Você nem no próprio Globo. Ele era advogado do Globo. Então, um cara da diretoria. Não, o próprio jornal não falou nada. Porque os caras leram, não entenderam nada. Falaram, bom, vamos esquecer isso aqui. Vamos fazer de conta que não lemos, porque senão vão ter que confessar que não entendemos. Entre os anos 70, entre os anos 70 e 80 aparece realmente esse abismo de gerações. Esse abismo, em parte, vem pela injeção maciça de elementos estrangeiros, através da televisão, por exemplo, computadores, etc. Então, isso ocupa todo o espaço e se perde, então, o fio de continuidade da história intelectual nacional. Então você encontra, por exemplo, caras que leram todos, né, romancistas americanos mais importantes dos últimos anos, mas não conhecem a literatura brasileira. O que é uma desgraça, porque daí o sujeito começa a imitar modelos linguísticos de uma língua estrangeira que não se adapta bem ao português. É cara que escreve com uma sintaxe inglesa, é horrível isso aí. Né? Não posso citar nomes, mas... É? Vocês sabem. Aproveito da lembra da antiguidade da civilização brasileira e o encontro com a civilização brasileira. Você vê poucos autores dos anos 50 que escreveu dela, e o que mais aparece é o Carpola, ele não escreve nenhuma assunto que é da área de. Sim, na casa da civilização, da revista Civilização Brasileira, era a elite do Partido Comunista. E os seus colaboradores mais próximos, seus companheiros de viagem. Né? E durante um tempo essa revista adquire uma importância extraordinária, porque era onde estava se elaborando a reação da esquerda à nova situação política. Quer dizer, depois do golpe, né, a esquerda caiu do cavalo, então naturalmente ela começa a pensar, mas o que foi que aconteceu, onde foi que nós erramos, etc, etc. E esse, então naturalmente um aprofundamento intelectual, coisa que o pessoal da direita não fez até hoje. Quer dizer, até hoje os conservadores não foram capazes de fazer essa pergunta onde foi que nós erramos, porque eles acreditam que não erraram, né? Eles acreditam que o inimigo não existe, certo? O comunismo acabou, etc, etc. Então não precisa pensar nada. Mas o pessoal da esquerda tinha consciência da sua derrota e usou esta revista como o centro, né, das suas discussões. Então é claro que essa revista tinha um interesse especializado, específico. Mas, durante algum tempo, ela se torna a revista cultural mais importante do Brasil. Então, acontece isso que você disse mesmo. Quer dizer, houve uma espécie de politização do debate. Só aquilo que era importante para a esquerda, naquele momento, atrai atenção e é objeto de um debate culturalmente relevante. O resto desaparece. Isso aí acontece. Também aconteceu que, como a esquerda perdeu o poder político, ela se apegou, vamos dizer, ao poder que ela ainda tinha nos meios que ela dominava, meio editorial, algumas universidades, etc, etc. E aí ela começou a boicotar os adversários. Adversários reais ou imaginários, próximos ou remotos. Tá certo? Então, na medida mesmo que esse pessoal de esquerda foi adquirindo hegemonia nesse meio, todos os autores e ideias que não interessavam a esquerda desapareceram do cenário. Sim, isso não foi coincidência. Isso... Então, ele está falando do caso do romance do Antônio Olinto, A Casa da Água, que foi traduzida em não sei quantos idiomas, um sucesso do mundo inteiro. E é um clássico da literatura brasileira, e que só tem comentários a respeito até uma certa data, depois para. Isso não foi coincidência, isso não foi reflexo de uma mudança mental espontânea, isso foi a decisão do Partido Comunista. É? É a decisão seguinte: do Antônio Olinto não se fala. Quer dizer, quando voltaram a falar, passados 30 anos, né, daí deram lugar para ele na Academia Brasileira. Mas o Antônio Olinto foi talvez o homem mais gentil que eu conheci na vida. Ele jamais se ofendeu com nada. Né? E ele tinha aquela tranquilidade: não, eu vou ganhar a parada no fim, tal, e ganhou. Quer dizer, que depois tiraram o sujeito do ostracismo total e botaram na academia. É? Bom, de algum modo enterraram, mas é um reconhecimento, afinal de contas. Quer dizer, não conseguiram enterrá-lo, né? E ali é um caso extremo de ingratidão esquerdista, porque o Antônio Olinto, ele ajudava tudo quanto é esquerdista no exílio. Até Caetano Veloso e outros estiveram escondidos na casa dele na Inglaterra. Não, e tem comentários políticos dele importantíssimos. Onde ele praticamente ele prognostica o que vai acontecer no Brasil nos anos seguintes. É um homem de uma lucidez extraordinária. Então, vamos dizer, esta política de exclusão dos divergentes, né, ela foi adotada nesses meios limitados, mas depois foi adotada na grande mídia também. Então, isso quer dizer que muita coisa importante desapareceu. Você vê, por exemplo, quando excluíram o Gustavo Corsão do Globo. Foi coisa do Partido Comunista mesmo. Luiz Garcia. Falou, não, tem que tirar o homem daí. Então inventa um pretexto qualquer. Diz, não, o que ele está escrevendo é muito chato. Bom, podia ser chato, porque tinha muita gente interessada. É o caso do Gilberto Freire. Também foi a decisão comunista. Do Gilberto Freire não se fala. Então, durante 30 anos, na sociologia USP, não se podia falar do maior sociólogo brasileiro. Quando veio o centenário do Gilberto Freire, fizeram lá uma sessão em homenagem ao cara. E reconheceram da boca para fora, a contragosto. De fato, não conseguimos enterrá-lo. Então, agora que já está morto mesmo, vamos conceder-lhe umas palavrinhas. Um negócio de uma hipocrisia monstruosa. E a gente estava lá, nós vimos isso. E estava lá a família do Gilberto Freire, eles estavam percebendo a hipocrisia toda. Estavam loucos da vida. Mas o Gilberto Freire nunca precisou da USP. Mas em Pernambuco, que era a terra dele, a região dele, ele continuou sendo o ídolo local. Então você compara, por exemplo, a gente ia lá na Fundação Joaquim Nabuco, que era um negócio milionário, tinha uma sede maravilhosa e tal, E depois ia lá naqueles barracos da USP. Falava, finalmente ele conseguiu ser honrado nos barracos da USP, como se ele estivesse precisando disso, Então, esse abismo aconteceu mesmo. Quer dizer, primeiramente por motivos políticos. Mas eu acho que não foi esse o fator decisivo. O fator decisivo foi quando botaram o tal do sócio construtivismo nas escolas e tornaram as pessoas incapazes de ler. Daí não tem mais jeito. Diga. Sim, na cultura popular tem um poder extraordinário. Quer dizer, quem pode gravar disco, quem não pode, eles escolhem isso, Eles enterraram lá o Wilson Simonal, enterraram o Geraldo Vandré, enterraram um monte de gente, Bom, mas que isso aconteça na cultura popular não é uma desgraça tão grande, Quer dizer, afinal de contas, bom, ficamos sem os discos do Simonal, isso não vai fazer grande falta para a humanidade. Mas, sim, é uma prova do poder. Mas o que eles fizeram na esfera da alta cultura teve consequência de longo prazo. Quer dizer, não é sempre, foi um nome esquecido. Não, o problema não é que foi um nome esquecido, foi injustiçado. O problema é que as pessoas tornaram incapazes de absorver esse material. Então, é como se desligasse uma parte, não só da memória, mas uma parte da inteligência. E a terceira consequência, tudo o que vai acontecendo na sociedade brasileira neste período não é documentado, nem na esfera do debate intelectual, nem na esfera da literatura, nem do cinema, nem nada, nada, nada, nada, nada. Você vê aqui, os aspectos que chegaram a ser documentados, por exemplo, no filme Central do Brasil e no filme Tropa de Elite, são aspectos muito específicos e locais. É coisa do Rio de Janeiro. E só aqueles aspectos que são espetaculares o suficiente para aparecer na mídia? Quer dizer, é impossível o sujeito viver no Rio de Janeiro e não saber que ele está correndo perigo. Então, a pessoal da classe artística chega até a perceber isso e documentar um pouquinho. E depois se arrepende do que fez. Então, mas isso aí é um nada. Quer dizer, são 30 anos de história social de um país que tem 180 milhões de habitantes e não aparece nada na literatura. Você veja, a própria vida da classe intelectual não tem documento nenhum. Você não encontra um livro de memória, você não encontra um romance, uma peça de teatro, nada que mostre como eles vivem, o que eles pensam, o que eles sentem. Então, quer dizer, você teve um hiato de memória de 30 anos. E as pessoas nascem já dentro de uma situação que, não tendo história, né, aparece para as pessoas, vamos dizer, com um poder mágico. Não tem explicação, veio do nada. E foi, é dentro disso que vocês estão vivendo. Então, não tem outro jeito senão você rastrear e contar o que aconteceu. Você vê, o trabalho que tem a fazer é imenso. Tem todo esse trabalho interior que a gente estava falando, né? Sem o qual não vão chegar a nada. Eu observo nos alunos, às vezes na sua conduta pessoal, ou nas intervenções que eles fazem no Facebook, né, na mensagem que mandam no YouTube, né, a gente vê falhas de percepção e de educação monstruosas, que às vezes vêm daqui da casa. Bom, eles vão ter que repassar tudo isso. Então, você vê na conduta do homem adulto, você vê que ele ainda está como que respondendo a seu pai e sua mãe. Sem perceber, né? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus primeiros coleguinhas, né? Quer dizer, o cenário mental onde ele vive ainda é o mesmo, ainda que esteja entre outras pessoas fisicamente, né? Então, esses padrões de conduta, esses papéis que você aprendeu a desempenhar, ou que você escolheu desempenhar, um dia você vai ter que trocar todos. Já acabou aquela peça, agora o enredo é outro. Eu estou falando com outras pessoas. Claro que isso é uma espécie de psicanálise que você vai ter que fazer. Mas sem isso, então, tudo que você faz para fora, a eficiência do que você faz para fora é determinada pela profundidade com que você penetrou para dentro. Se você consegue ir lá até a raiz do que você está fazendo, então o que você faz sai com alguma força. E mesmo que você não tenha, vamos dizer, os instrumentos, os canais sociais para você fazer valer as suas opiniões, bom, elas vão pesar. Então é a força intrínseca da coisa, a força intrínseca da autenticidade, da verdade, que é a única força da vida intelectual e, sobretudo, da vida literária. Né? Quer dizer, na literatura, vamos dizer, o fingimento, a falsidade, a hipocrisia, em literatura é mortal. Você começa a ler, você soa falso, você para imediatamente. Eu vejo, por exemplo, nos escritos que as pessoas me mandam, às vezes poemas ou ensaios, etc, etc. Às vezes não é que está ruim, né? É que está falso, o sujeito não acertou ainda o tom. É por isso que, quando eu digo abstinência de opiniões, é por isso que eu falo, você não está pronto ainda, você vai sair e você vai apanhar. Né? Vai sair para a briga e vai apanhar, então não está na hora ainda. Quer dizer, e o que vai dar força é justamente este aprofundamento, por assim dizer, esta presença tua diante de Deus, quando você aparece lá, né, pelado diante de Deus. E você sabe que ele vê tudo, e você se acostuma, né, com a ideia. Eu não sei o que Deus está pensando, mas ele sabe o que eu estou pensando. Então, quando você reza, isso é coisa básica, né? Quer dizer, você saber que a prece está sendo ouvida naquele mesmo momento, ter essa consciência. Né, da prece, a confissão. Agora, você veja, por exemplo, se você teve a experiência, vamos dizer, do lado repressivo, atemorizante da autoridade religiosa, você já aprendeu a ser um hipócrita diante de Deus desde pequenininho. Você aparece diante de Deus se acusando, né, querendo parecer bonzinho, né, não vai funcionar. Às vezes leva anos para você se livrar disso. É um hábito inconsciente. Ele volta e volta e volta e volta. Aí você tem que corrigir. Fala, não, não é assim. Deus não é esse que eu estou falando com o outro, que não é Deus. Estou falando com o padre da paróquia, estou falando com as velhas fofoqueiras da vizinhança. Estou falando com alguém que me julga com malícia. Onde tem uma malícia, fala, não tem Deus. Deus não tem malícia nenhuma. Deus não tem nada contra você. Então, eles têm que caminhar dentro de Deus. Essa é a base da sinceridade. E é a base, vamos dizer, da força da palavra. A palavra tem força quando ela vem muito do fundo, senão não. E vir muito no fundo não quer dizer a intensidade da sua emoção, não quer dizer nada disso, porque tudo isso é teatro. É, vamos dizer, a verdade do seu coração. Isso você tem que buscar 24 horas por dia. E para isso você, no caminho disso, você vai perceber quantas condutas imitativas você aprendeu. Às vezes, imitar aquilo que você mais detesta. Por exemplo, na escola, nós aprendemos a imitar os mais descarados e cafajestes, porque isso nos dá um senso de que nós estamos sendo defendidos. Todo mundo aprendeu isto. Tem que jogar fora. Quer dizer, nem sempre você imita o que você admira. Às vezes você admira o que você imita simplesmente o que você teme. É uma tentativa de exorcizar. Quer dizer, eu ficando igual, eu neutralizo. Na hora funciona, mas a longo prazo, uma vez que você aprender a imitar, você vai continuar imitando. Então, vamos dizer, contra essa espécie de imitação semiconsciente, você pode opor a imitação consciente daquilo que você realmente deseja imitar. E onde não tem mais, não tem quem imitar, fala, bom, daí você inventa. Quer dizer, esse aprendizado da vida intelectual implica toda uma operação psicológica de grande porte. Mas que não há quem faça, não tem nenhum psicoterapeuta que vai te ajudar nisso. Eu também não vou te ajudar, eu estou te dando a dica, mas eu não vou poder fazer isso com você, quer dizer, acompanhar no dia a dia. Graças a Deus, porque eu não teria paciência para fazer isso. Quando o indivíduo começa a entrar muito nos detalhes da sua vida pessoal, eu me desinteresso completamente. Então, começa a contar, ah, minha avó, não sei o que, ih, lá vem história. Então, quer dizer, eu sei a fórmula, eu sei te explicar como fazer, mas eu não vou poder te dar um guiamento pessoal nisso aí. E não conheço quem possa fazer. Olha, uma coisa muito boa é você ler os diários de grandes escritores. Por exemplo, Julian Green tem um diário, que acho que é o maior diário da história da literatura universal, que são 8 volumes de 1000 páginas. Então, 50 anos de vida, sobretudo vida interior. E você vai vendo os dramas, dificuldades. O próprio diário de André Gide, André Gide tinha, na verdade, ele não era um gay, ele era um pedófilo, no fim das contas. Então, ele podia ser um pedófilo, ele ia na Argélia para comer aqueles menininhos, e, no entanto, era um homem que tinha integridade. Ele sabia das suas deformidades, das suas dificuldades, e sempre tentou ser o mais sincero que podia. É bom você ler isso. Aparecem pessoas assim, que só porque entraram para a Igreja Católica, eles acham que elas são melhores do que os outros. Então aqui, vou dar um livro, Diário de um Pedófilo, para você ler. e você às vezes vai ficar envergonhado com a grandeza dele. O que não quer dizer que não cometesse erros monstruosos e que não exercesse, às vezes, uma influência nefasta sobre as pessoas. Também acontece isso. Mas você vê que um dos grandes amigos dele era o François Mauriac, né, que sempre foi um católico, até Carola, desde o início. Então você vê o diálogo do Mauriac e Gide. Quer dizer, a literatura universal está cheia desse patrimônio, dizer, de experiência humana. Isso, para dizer, para a sua educação, é fundamental. Diários e livros de memória são importantíssimos para a formação, quer dizer, psicológica e moral das pessoas. O diário de Amiel, Amiel era um filósofo suíço, que ele era um tipo de personalidade amorfa. Ele não conseguia fazer nada, tudo que ele decidia fazer ele acabava não fazendo. E ele foi fazendo o diário dos seus fracassos. Quando terminou o diário era uma obra-prima. O que você ia fazer era exatamente isso aí. Entendeu? Quer dizer, biografias, autobiografias e diários são muito importantes. Isso é muito melhor do que qualquer técnica psicológica que você queira. Às vezes, depoimentos de pessoas próximas também. Entendeu? Você vai vendo, quer dizer, o drama da formação intelectual das pessoas. Né? O livro que a esposa do poeta russo, Osip Mandelstam, né, escreveu sobre a vida e os sofrimentos do marido dela. São dois volumes grossos, coisa importante. Depoimento, a mulher do Arthur Kessler escreveu coisas importantes sobre ele também. Se você perguntar assim, de quantas pessoas eu conheço a história da sua formação interior? Se você falar zero, eu digo, então você nem começou ainda. Você não conhece nem a dos outros, quanto mais a de você mesmo. Porque a dos outros pelo menos está escrita, a sua não está ainda. Quer dizer, o número de biografias e autobiografias que eu li, eu sempre fui maníaco disso. Além de uma infinidade de pessoas que me contaram suas vidas. Quisesse eu ouvir ou não, elas contavam. Né? Os desgraçados que vêm pedir conselho. Ah, minha mulher fez isso. Né? Tem que prestar atenção naquela, com toda boa vontade. Né? Eu odeio fazer isso, mas quando eu decido fazer, eu faço a sério. Se o sujeito me convencer, falar, você vai ter que me ouvir, senão eu vou estourar os miolos. Tá bem, então senta aí. Vamos ver. Eu nunca gostei de chegar para ninguém pedindo conselho, contando minha vida. Mesmo quando tinha bom conselheiro, eu poupava. O doutor Miller, eu poupei muito, doutor. Eu só contava as coisas para ele e falava, não tem, agora não tem jeito, até que eu não estou entendendo mesmo, preciso de ajuda mesmo. Me dá 10 minutos. Eu não posso ficar incomodando muito os outros com a sua vida. Mas esses diários clássicos, eu recomendo que você leia tudo que puder. Para você ter superfície de comparação. Você vê aqui, entre os escritores, o exercício, vamos dizer, da sinceridade narrativa é uma coisa fundamental. Todos eles fizeram isso. Então, eles não escrevem diários para se mostrar melhores do que são. Eles estão tentando realmente entender o que acontece. Então você tem um mostruário da sinceridade universal. Claro que tem livros de memória que são falsificação completa, como Jean-Jacques Rousseau. Mas tem momentos onde o próprio, né, Jean-Jacques Rousseau fala a verdade. E são momentos magníficos. Né? Obama. Obama, Obama, a autobiografia do Obama é tudo mentira. Né? É propaganda eleitoral. Essa não serve. Não foi ele que escreveu, aliás, ele pediu para um outro escrever. Assim, até a autobiografia dele não é auto, é hétero. É. Heterobiografia. É. Mas esse é um caso extremo, né? Esse é pior que Jean-Jacques Rousseau, porra. Jean-Jacques Rousseau pelo menos não era candidato a nada. Tá bem? Então, olha, eu mesmo, esse foi o curso que eu mais gostei de dar. Porque eu tenho certeza que tudo que eu disse aqui, ninguém nunca mais disse. E que foram coisas que eu tirei, não de estudos, mas de realmente de experiência. E garanto a vocês, tudo que eu transmiti aqui funciona porque funcionou para mim. E vai funcionar para vocês também. Tá bom? Então, até a próxima. Muito obrigado.